naturalmente vai acontecer. Eu tô ficando louca, arrepiando toda. Eu tô querendo te pegar gostoso, fazer você pirar daquele jeito. Bom, bom, bom, bom, bom. Uma taça de Chandon, um calor no edredom, cê tirando meu batom. É bom, bom, bom, bom, bom. Uma taça de Chandon, um calor no edredom, cê tirando meu batom. É bom, bom, bom, bom. Eu tô cheia de maldade. Primeiro eu vou provocar, depois vou te devorar. Mas ó, relaxa que eu quero você. Relaxa que eu quero prazer. Relaxa, a noite promete que naturalmente vai acontecer. Eu tô ficando louca, arrepiando toda. Tô querendo te pegar gostoso, fazer você pirar daquele jeito. Bom, bom, bom, bom. Uma taça de Chandon, um calor no edredom, cê tirando meu batom. É